Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Os Verdes Campos e Minha Terra, grande sucesso com Belmonte e Amaraí, gravação de 1969. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Seja muito bem-vindo, amigo amante da canção cabocla, o Clube do Caipirão, defendendo a tradição. Clube do Caipirão. Agora no jeito, Abel e Caim, taxista assobiador. Levanto cedo, pego o carro e vou pra rua. Sou taxista, honesto e trabalhador. Rodando a praça, minha vida continua. E São Cristóvão é meu forte protetor. Assobiando sempre esta melodia, vou conduzindo o passageiro com amor. Seu passageiro é desse mal-humorado, responda a ele sempre sim ou não, senhor. E se o trânsito estiver congestionado, mudo de rota, seja para onde for. Assobiando sempre esta melodia, o passageiro entra no meu bom humor. São Paulo é grande e é muito bem agitado. Tem gente boa, mas também tem malfeitor. O motorista tem que ser desconfiado pra se livrar de algum assaltador. Mas São Cristóvão me protege dos perigos. Meu apelido é taxista assobiador. Este meu jeito vem tornar-me conhecido. O meu sustento é vindo do meu labor. Me sinto bem, sou alegre e destemido. O meu exemplo é sempre de um bom senhor. Por isso mesmo eu até fui convidado ser motorista do nosso governador. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Thank you. de carreiro, não gosto de me lembrar os trabalhos que eu passei plantando canavial. Ai, senhor, ai, senha, a cana moída meia, que lucro que pode dar. Ai, senhor, ai, senha, a cana moída meia, que lucro que pode dar. Modão, hein, sou Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil, de 1964, Que Lucro Dá. Antes tivemos Taxista Assobiador com os primos Abel e Caim. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. No portal Clube do Caipirão temos os nossos colunistas, onde todas as semanas são publicados artigos sobre a nossa terra, música, cultura regional e tradição caipira. Acesse clubedocaipirão.com.br e leia as curiosidades do Recanto Caipira, Coluna Sertão Brasil, tem os causos do Caipirão, conheça o método RAF, entrevistas dos artistas da canção sertaneja na coluna Blognejo. São pequenos artigos escritos com carinho para você que gosta de um bom assunto e quer se inteirar sobre as nossas raízes sertanejas. clubedocaipirão.com.br. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Quando a moda é boa, a gente roda aqui no Clube do Caipirão, no jeito Ronaldo Viola e João Carvalho, de 1985, O Vestido. Quando foste embora, guardei de lembrança um vestido teu sobre o travesseiro. E dormi contigo em meu pensamento, pela noite adentro, sentindo teu cheiro. Numa hora dessas, qualquer solução serve ao coração que ama pra valer. Até um vestido trazendo conforto, quando ele exala o cheiro do corpo de alguém que se ama e não se pode ter. Mas pra meu castigo, esse teu vestido também traz saudade. Eu tento dizer ao meu coração, está tudo bem, mas não é verdade. No fundo de tudo fica o desespero e a desilusão. Eu consigo até enganar a mim mesmo, porém não engano ao meu coração. Mas pra meu castigo, este teu vestido também traz saudade. Eu tento dizer ao meu coração, está tudo bem, mas não é verdade. No fundo de tudo, fica o desespero e a desilusão. Eu consigo até enganar a mim mesmo, porém não engano ao meu coração. Clube do Caipirão. Que linda morena, pequena e cheirosa, essência de rosa do ar da manhã. Rostinho corado, gentinho que insiste, teu cantar é triste como acalmar. Tu és natural das patas sombrias, sobre a melodia, teu jardim em flor. Com todo carinho, tu foste criado. piada, o volta animada do mais puro amor. A lua surge clareando a floresta, que se acha em festa em louvor a ti. Sentada no tronco de madeira bruta, e tu não me escutas, linda Guarani. Eu quero gritar, a voz não te alcança, e sem esperança rogo ao teu tupã. Quero novamente sentir o teu cheiro e ser o primeiro no ar da manhã. A lua surge clareando a floresta, que se acha em festa em louvor a ti. Sentada no tronco de madeira bruta, e tu não me escutas, linda Guarani. Eu quero gritar, a voz não te alcança, e sem esperanças rogo ao teu tupã. Quero novamente sentir o teu cheiro e ser o primeiro no ar da manhã. Quero novamente sentir o teu cheiro e ser o primeiro no ar da manhã. Modão, linda Guarani, Cascatinha em Ana, o Sabiás do Sertão. Antes tivemos O Vestido com Ronaldo Viola e João Carvalho. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Que maravilha! É uma satisfação imensa estar aqui junto com você, recordando grandes sucessos, matando saudades e apreciando as novidades do nosso mundão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Tem uma moda antiga do Mato Grosso e Matias, chamada Casebre de Palha. Muito bonita a interpretação. Esta música lançou para todo o Brasil a dupla Edivan e Gisele. Grande sucesso já, a dupla Edivan e Gisele. Grande abraço a esses rio pretenses. Sorte a moda, Luquinha. Original com Mato Grosso e Matias. Dançava Pai João com Mariazinha, minha Benta dançava com o Gabriel, porque Isabel, princesa rainha, havia lançado a mão na caneta. Com isso mãe preta ficou sendo minha. Eu que sem dinheiro ganhei tanto escravo, sem ter um centavo pra comprar alguém. Fiz da minha casa senzala de amigos que sofrem comigo e celebram também. De palha, terreiro de chão, onde foi Pai João com Mariazinha, onde está minha Benta com o Gabriel, porque Isabel, princesa rainha, também foi embora com sua caneta, a que fez mãe preta um dia ser minha. Saudosa mãe preta que ia sensá-la, chorando e sem fala, ajoelhar ao chão, seu lenço molhado de lágrimas quentes, limpava a corrente que prendeu o pai João. Pai João tivesse deixado seu grito gravado num certo museu, muitos pensariam que fosse mortal, mas quanta moral tinha o grito seu, que até perdoava o chicote malvado e o pão renegado que ele comeu. Saudoso Pai João deixou em nossa mente, além da corrente, uma interrogação. Olhos marejando, garganta sem fala, e uma senzala em cada coração. Clube do Caipirão. A cega destes campos aiar, quem achar um lenço é meu, bordado nos quatro cantos aiar, que foi meu bem quem me deu, não foi ontem nem agora. Minha esperança procura, ai, ai, o lenço do meu apego, dia claro e noite escura, ai, ai, quem ama não tem sossego, só meu lenço era um arminho, ai, ai. Às vezes eu cismo e penso que a perdiz fez o seu ninho, ai, ai, no arminho do meu lenço. E a perdiz fez o seu ninho, ai, ai, no arminho do meu lenço. Que vale o lenço perdido, ai, ai, ainda que seja bordado, pois o amor só tem sentido, ai, ai, pra quem ama sendo amado. Se ele sumiu na poeira, ai, ai, seus restos agora são um vazio na um vazio na algibeira, ai, ai,

começa a escurecer, venho fazer minha prece a quem não posso mais ver. Foi esta camisa preta que escondeu minha alegria, que meu coração sentia, nunca mais posso cantar. Eu vivo triste sozinho, passo o tempo a soluçar, consolo procurando, que só Deus que pode dar. Por esta camisa preta eu trago cobrindo o peito, respeito da mais triste despedida. Quem guiou o primeiro passo, a quem devo a minha vida, morreu aqui neste rancho, minha mãezinha. Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil de 1960, Camisa Preta. Antes tivemos Edivan Gisele, Aurora do Mundo. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelicia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com Jacinto, o conhecido donzelo, com as quatro noivas para um Jacinto só. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Ô Jacinto, o que é que você está fazendo por aqui? Eu vim pedir a via do seu Garboso em casamento, né? Verdade, é. Mas qual delas? Ele tem quatro filhas. É, ele quer pegar a mãe de chunchudo e manda embrulhar pra viagem, né? mas será que vai dar certo? Eu não tenho sorte. O que eu tenho de urucubaca dá pra encher um caminhão, né? Que é isso, rapaz? Vai dar certo sim. Mas qual é o problema? É que pobre não tem sorte, né? Pobre é que nem cueca, tá sempre por baixo e quando aparece dá vexame. mas vamos ver se dá certo, né? Eu até mandei o meu anjo da guarda embora, eu mudei de anjo. O que é? Mudou de anjo como? É, o outro anjo, ele cansou de me seguir nessas andanças atrás de mulher, né? E pediu demissão. vamos ver se o anjo novo aguenta, né? Tá bom, boa sorte, hein, Jacinto? E tenha calma, hein? Sim. Deixa eu bater aqui na porta, né? Tem gente! Ué, será que eu bati em porta errada? é aqui que mora o seu Garboso? É aqui mesmo. Entra, Jacinto. Com licença. Entra. Opa. Né? Eu me assustei, né? Ah, desculpe, peço eu de receber assim, né? Eu tô aqui na bacia tomando meu banho de mês, né? É bacia, é? Pela cor da água, eu pensei que era uma lata de piche, né? Me dá um rodo aí que eu ajudo o senhor a se enxugar, né? Ah, já sei, não precisa. Eu me enxugo na cortina da janela mesmo. Ô, Jacinto, você veio falar das minhas filhas, né? É, sim, senhor. Eu quero arranjar uma genra pra minha mãe ter com quem discutir, né? Conhece a minha mãe, a Margarida? A Margarida? É. Conheço muito. Margarida, velha de guerra. A Margarida casou com o Lazinho fala manso, né, não é? É, Lazinho fala manso. É, Lazinho é o pai do cavalão aqui presente, né? É, mas bom homem o Lazinho, hein? Aquilo é que é homem. Homem com O maiúsculo. É. Bom companheiro de cela, tá ali. Bom, mas, ô, Jacinto, vamos falar sério. Você quer a mão da minha filha pra casar? Não, eu quero a mão dela pra bater parma, né? Eu tô é doidão pra casar, seu Garboso. Olha, você já é o quinto que vem aqui, hein? Os outros eu botei na rua pescoção. Era tudo sem vergonha. Sem vergonha! Me chamou, Garboso? Oh, desculpe. Eu não sabia que o senhor estava aqui, seu Jacinto. A senhora tá com a boca que parece desentupidor de pia, né? Tô sem dente. Ontem eu briguei com o Garboso e não mordeu o carcanhar dele, eu quebrei a dentadura. É, mas é... com quantas moças o senhor quer casar, hein? Ah, pega mais reforçada aí e embrulha pra presente, né? É, espera que eu vou chamar elas, viu? Mas olha, elas são muito acanhadas e não falam nada, nada. Ah, não faz mal. Eu quero mulher pra casar, não é pra fazer discurso. Ô, Candinha! Priscila! Pedrona! Valércia! Ai, ai, elas aí, seu Jacinto. Gostou? É um bom lote, né? Pelo que vejo, o pasto aqui é bom, né? Elas estão muito bem tratadas, né? Essa que tá limpando a orelha com prego, quem é? Ô, Jacinto, essa aí é a Candinha. Olha, se essa puxou a mãe, você vai levar a melhor noiva de Jurumim. Vamos ver, né? Vamos ver. Deixa eu ver os cabelos dela, né? O cabelo é forte, né? E os dentes? São só dois dentes, mas são fortes, né? E essa magricela aqui, quem é? Essa é a Priscila, é a mais miúda, né? É da ser miudinha assim mesmo, né? Ela é muito piquititica, né? Se deixar ela dormindo sozinha, o gato leva, coitadinha, né? Mas ela tem bons dentes. Muito bom! Tira os dentes pra ele ver, Priscila. Que é isso? Não precisa, não. Me diga uma coisa, ela costuma diminuir quando toma banho? Bom, ela perde aí umas 400 gramas, né? É magrinha de dar dó, né? Aí se ela engolir uma azeitona, vai ficar barrigudinha. E essa aqui que tá de cobre? Ah, essa aí é a Pedrona. É, fortuna, não? É. Fortuna mesmo. É. Os braços parecem dois sachichão, né? As verrugas que ela tem parecem duas laranjas, né? Mas me diga uma coisa, pra que essa coleira no pescoço? Ela morde? Que coleira? Que coleira? É fita de seda no pescoço. Ah, tá que nem minha prima, né? E com essa fita ela não precisa lavar o pescoço todo dia, né? E essa vesguinha aí, quem é? Ah, essa aí é a Valécia. Nossa senhora, se feiura doesse, ela andava gemendo dia e noite, né? Mas eu já conheço ela, né? Ela vai sempre lá no meu barbeiro fazer a barba. E essas manchas que ela tem, é ferrugem ou isso aí sai com sabão? Ah, é tinta, é tinta. ela mordeu a barriga do pintor e ele jogou tinta nela. Também ele chamou ela de macaca. E daí ela saiu da jaula e mordeu ele, né? Mas é verdade, eu não sei qual que eu levo, não. Elas comem muito, é? Come de tudo. Se der pedregulho, elas comem. Se comer pedregulho, vai cuspir paralepipe lá em casa, né? Mas essa aqui, a Pedrona, ela tá meio desbotada, não tá? Tá. Esta, quando casar, leva dote, Jacinto. Dote? Mulher feia, quando casa, não leva dote, leva indenização. Olha aqui, Jacinto. Elas são muito alegres, viu, Jacinto? Muito alegres. Você quer que elas cantem uma musguinha pra você ouvir, Jacinto? Não precisa, não. Hein? Não precisa. Sabe como é? Eu amorcei a guarinha mesmo. Né? Mas qual que é a quilometragem dessa aqui? A Candinha? É. Aí ela tá com 40 anos no lombo. 40? É. Nossa senhora, se desse pra trocar por duas de 20, eu fechava o negócio agora mesmo. Mas afinal, escolheu, seu Jacinto? Escolhe logo, hein? As quatro têm que ir no circo hoje. Ué, no circo? É. Vai ver que os bichos do circo fugiram e o dono do circo tá querendo elas pra desfilar, né? Como é que é? Escolheu, Jacinto? Eu fico com essa aqui, minha amor. A Pedrona? É. Ai, dá um abraço pro seu noivo, Pedrona. Dá um abração aqui no Jacinto, Pedrona. Me abraça, me abraça. Ô, Jacinto, Jacinto, acorda, rapaz. Tá sonhando? O quê? Cadê a Pedrona? Ih, Pedrona, cara. Você dormiu aí na mesa e sonhou. Vamos embora que o bar já vai fechar. Ah, porcaria. Nem no sonho tenho sorte. Puxa vida. Ah, eu vou dormir pra sonhar de novo. Eu vou ver se ainda agarro a Pedrona, né? E se eu agarrar, não vai ter funfum, não. Eu prego é fogo mesmo. Humor Caipira. Jacinto, o conhecido donzelo. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br. O melhor da cultura sertaneja da internet. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Por conta disso, as parcerias e nossa audiência cresce cada vez mais. E esse sucesso nós devemos a você, que é o nosso maior parceiro. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. No jeito Tião Carreiro e Pardinho, de 1970, lá onde eu moro. Recanto encoberto, mas parece um céu aberto, cheio de tanta beleza. Lá onde eu moro, minha vida é mais vida, a paisagem colorida pela própria natureza. Lá onde eu moro, quem desejar conhecer, eu ensino com prazer, com toda satisfação. A minha casa não é lá muito bonita, mas quem me fizer visita, eu recebo de coração. Cercado de arvoredo, o sol se esconde mais cedo, demora a surgir o luar. Constantemente corre água cristalina lá no alto da colina, como é lindo a gente olhar. Aonde eu moro, a gente não fica triste. Tristeza lá não existe, embora seja um recanto. Lá onde eu moro é mesmo um paraíso. Nos lábios só tem sorriso, nos olhos não se vê pranto. Cheia umas passaradas, prenúncio de um novo dia. O chororó e a triste na queimada, ao longe lá na invernada, a cadorninha subia. Por nada troco meu pedacinho de terra, minha casa ao pé da serra, meu campo vestido em flor. Chão abençoado, recanto dos passarinhos, onde eu moro é um ninho de paz, ternura e amor. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Ele era o mais poderoso que criava e vendia boiada. Lá pras bandas do Rio do Peixe, sua marca era mais afamada. Sua vida era a vida do gado, e o gado era sua família. Jamais esperou que o destino preparasse tamanha armadilha. Com 53 anos de idade, galopando e juntando seu gado, na cerca de uma divisa, o seu dia estava marcado. A menina, sorriso criança, no morão da porteira subiu, sorrindo, fazendo acenos, no meio do gado caiu. E por ser só vacas leiteiras, boiadeiro ficou precavido. Correu socorrer um bezerro que recém havia nascido, esquecendo a pobre criança que pedia socorro em vão. Pra ele um boi era dinheiro e a menina nenhum tostão. Depois de salvar o bezerro, correu socorrer a criança, que sem vida no chão estendida, percebeu que não tinha esperança. Pisoteado também pelo gado, carregado por outro peão, pois teve a perna cortada, a vida lhe deu a lição. No seu leito, ouvindo berrante do ponteiro chamando a boiada, aos poucos foi amofinando e assim terminou a jornada. Sua alma não teve descanso, o remorso não permitiu. Cada um recebe da vida o que na vida construiu. O drama de um boiadeiro, Christian Ralph, de 1983. Antes tivemos Tião Carreiro e Pardinho, Lá Onde Eu Moro. Grandes momentos a nossa canção cabocla, que você revive aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão é tradição caipira. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia.

madrugada, nem queira do mundo inteiro, vou encontrar minha amada. Se não encontrar com ela, não prometo de voltar. Enquanto Deus me der vida, meu bem, eu vou procurar. Os Reis do Batidão, Carlito Badu e Voninho, de 1977, Preciso Muito Dinheiro. Antes tivemos o Chitãozinho Chororó, de 1986, Terra Tombada. Clube do Caipirão, é tradição sertaneja. Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão, no Facebook, Clube do Caipirão e Caipirão Radialista, e-mail clubedocaipirão@hotmail.com. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Na ponta da agulha, mais um modão, agora Jeitão de Caipira com Lio e Léo. Nem que for pra arrancar toco, o barulho da cidade está me deixando louco. A coisa que já está de arrancar pica-pau do oco. Vou viver lá onde é bom, na vendinha do seu João. Gente da quinhentão, ele ainda volta troco. Aqui não tem diversão, muitas coisas me tormentam. A gente não vê o céu nesta cidade cinzenta. Fumaça da chaminé já não tem tatu que aguenta. Não vejo a lua nascer e nem o sol quando entra. Meu sacrifício é tamanho, muito pouco aqui eu ganho. Meus vizinhos são estranhos, passa e não me cumprimenta. Pau podre não dá cavaco, mas pra cortar é macio. Eu vivo aqui na cidade batendo em ferro frio. Só tenho a cabeça quente e o bolso sempre vazio. Por isso é que eu vou embora, meu coração decidiu. Vou me embrenhar na quiçaça, vou viver de pesca e caça, morar no rancho de graça, naquelas beiras de rio. No ranchinho de sapé, amarrado com imbira, pode quiser, mas de lá ninguém me tira. Deixo a minha rede armada, também sou firme na mira. Vejo a lua e as estrelas depois que o sol se retira. E lá naquele lugar, sinto Deus me visitar. Dinheiro não vai comprar o meu jeitão de caipira. Clube do Caipirão. Moda Bonita com Chico Rei Paraná, Minha Serenata, clássico da música romântica, hein? É. Antes tivemos Jeitão de Caipira com os irmãos Lio e Léo. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. O Luquinha sinalizou e nós vamos ouvir Caçador, Tião Carreiro e Pardinho. E fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remos de Guarantã e um varejão de Guaiçara. Ai, o apoio peço uma roupa, jogo na água, o bote para. Tem um

Moda Bonita em Palavras de Amor, Gilberto e Gilmar, de 1985. Antes tivemos Caçador com Tião Carreiro e Pardinho, de 1968. É só modão aqui no nosso programa. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Levanta o braço direito, companheiro Zé Luquinha, na picape número 2. É sinal que tem modão na agulha. No jeito, Carreta da Fronteira com Palmeira e Biá. Quando o dia vem raiando nas campinas orvalhadas, minha carreta na serra vem gemendo apaixonada. Seu cantar é conhecido pela minha doce amada, que se apronta e vem correndo me esperar lá na estrada. Nosso encontro é festejado com carícias de amor. Sinto então na minha boca de seus lábios o calor. E depois das nossas juras, digo adeus à minha flor. E a carreta vai cantando, consolando a minha dor. Uña poranga me voy por la hacienda del dolor. La carreta campesina simboliza nuestro amor. Se vai estrada fora, a carreta cantadeira. Já vou perdendo de vista minha linda feiticeira. A carreta campesina já cruzou muita fronteira, carregada de amizade paraguaia brasileira. A carreta da fronteira também tem a sua história. No progresso americano, ela tem sua vitória. As pessoas mais antigas ainda trazem na memória a figura da carreta com seu passado de glória. Clube do Caipirão. Adeus, ó, minha terra querida, nunca mais aí hei de voltar. Cada vez quero estar mais distante, meu passado eu nem quero lembrar. Um alguém que tanto eu amava me deu desprezo pra me ver penar. Eu jurei de todo o coração não ir mais pra lá nem pra passear. Sinto só deixar uma pessoa tão santa e tão boa naquele lugar. Eu já tenho sabido notícia de pessoas que chegam de lá. Minha velha me manda recado e pedindo para me importar. Desde o dia da minha partida, pobre velhinha só vive a chorar. Seus cabelos já estão branquinhos, a coitada sofreu tanto pra me criar. Minha mãe, eu sou um filho infeliz, juramento que eu fiz, eu não posso quebrar. Eu já percorri terras estranhas, já sofri como um filho sem pai. Tô sofrendo talvez por destino, e assim nós dois sofremos iguais. Sei que estou cometendo um pecado, judiar de uma mãe isto nunca se faz. Mas não quero ser um criminoso por um passado que tão longe vai. Na cidade a minha mãe não vem, e por causa de alguém eu lá não volto mais. Certo dia recebi um recado, francamente fiquei comovido. Minha mãe tava muito doente, pra mim foi um golpe dolorido. Foi que quebrei o meu juramento e voltei lá pra casa muito aborrecido. Na estrada encontrei um enterro, pra um perguntei quem que tinha morrido. É sua mãe que vai nesse caixão e deixou uma benção pra seu filho querido. Moda Bonita, em Consulino e Marroeiro, Juramento Quebrado. Antes tivemos Carreta da Fronteira, uma versão do Palmeira, interpretação da dupla Palmeira e Biá, de 1985. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Quando a moda é boa, a gente roda aqui no Clube do Caipirão. Faz questão, né, Sô? É. Vamos ouvir Livro Aberto com o saudoso Barreirito. Mas ouvi, seu olhar é um livro aberto, eu já li. Um pingo é letra quando a gente sabe ler. Vá em frente no seu mundo fantasia, sai agora desse nosso dia a dia. Da sua vida faça o que bem entender. Não precisa me negar o seu sorriso, se quiser me abandonar lhe autorizo, pra que vá conhecer outros caminhos. Lhe autorizo a conhecer outros amores, porque quem pensa que o mundo é só de flores, é bom que vá comprovar entre os espinhos. Pai, amor, quando quiser pode bater as dia voltará pra nossa casa, falando bem de tudo que hoje não quis. Vai, amor, vai mundo afora carregando seus defeitos. Depois que a vida lhe bater de todo jeito, quem sabe então a gente possa ser feliz. Sorriso, se quiser me abandonar, lhe autorizo, pra que vá conhecer outros caminhos. Lhe autorizo a conhecer outros amores, porque quem pensa que o mundo é só de flores, é bom que vá comprovar entre os espinhos. Vai, amor, quando quiser pode bater as suas asas, mas sei que um dia voltará pra nossa casa, falando bem de tudo que hoje não quis. Defeitos, depois que a vida lhe bater de todo jeito, quem sabe então a gente possa ser feliz. Clube do Caipirão. Seu pensamento era muito alto, na escada da glória queria subir. E na liberdade saiu pelo mundo, com a mala na mão, sonhando a sorrir. Na longa estrada não chegou ao fim, e logo encontrou o seu paradeiro. A glória sonhada estava tão longe, e foi o fracasso que chegou primeiro. Distante da terra que ela nasceu, moça no sonho só vive a chorar. Perdeu a batalha vendendo seu corpo, e o degrau da fama não pôde alcançar. Assim é a vida e o sonho da gente, que morre distante da realidade. Só deixa a tristeza e um pranto escondido, e apaga pra sempre a felicidade. Na longa estrada não chegou ao fim, e logo encontrou o seu paradeiro. A glória sonhada estava tão longe, e foi o fracasso que chegou primeiro. Ei, moda, hein? A Moça do Sonho com Pedro Bento e Zé da Estrada de 1982. Antes tivemos Livro Aberto com o cantor das andorinhas, o saudoso inesquecível Barreirito. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. No jeito mais sucesso, O Poder da Fé com os primos Abel e Caim. Deixa cair, compadre. Numa farmácia da vila, duas senhoras chegou, entregando uma receita, o farmacêutico pegou. Quando trouxe o remédio na entrega, se enganou. Ai, ai. Compreendendo a situação que podia resultar, em desespero saiu pela rua procurar aquelas duas senhoras pra seu engano explicar. Ai, ai. Ele encontrou, era a senhora parecida a quem ele implorou, que salvasse o inocente também ele que errou. Ai, ai. A mulher chegou em casa com o remédio trocado, seu filho doente quando ouviu um chamado, voltando pra ver quem era, na escada escorregou e o vidro que levava da sua mão escapou, batendo no cimentado só os pedaços ficou. Ai, ai. O pobre homem chorando nesta hora compreendeu que a sua oração Nossa Senhora atendeu, salvando dois inocentes. O poder da fé valeu. Ai, ai. Clube do Caipirão. Entre a outra e você, eu vai sofrer, agindo como louca. Enquanto você me xinga e me deixa sozinho, a outra me deseja, me morde, me beija, me faz carinho. A outra me deseja, me morde, me beija e me faz carinho. Fique aí com suas brigas, eu vou voltar com ela. Ainda hoje estarei nos braços dela. Uma palavra de carinho você não sabe dar. O nosso amor foi um fracasso. Vou voltar com os braços e quem sabe amar. O nosso amor foi um fracasso. Vou voltar com os braços e quem sabe amar. Suas brigas, eu vou voltar com ela. Ainda hoje estarei nos braços dela. Uma palavra de carinho você não sabe dar. O nosso amor foi um fracasso. Vou voltar com os braços de quem sabe amar. O nosso amor foi um fracasso. Vou voltar com os braços de quem sabe amar. Modão, hein? Eu prefiro a outra. Que é isso? Trio Parada Dura na sua mais conhecida formação, com Creone, Barreirito e Mangabinha. Antes tivemos o Poder da Fé com os primos Abel e Caim. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Como diz o compadre Rogério Trovão, moda bonita é pra moiar o cantinho do zóio. Vamos ouvir Casamento do Bobo com Moreno e Moreninho. O bobo encontrou com a boba, começaram a conversar. O bobo falou pra boba, eu tô querendo caçar. E a boba respondeu, não é só você que tá. Você tá, eu também tô, nossos planos tão iguais. O bobo falou pra boba, então vamos namorar. Lá no banco do jardim, os dois bobos foi sentar. O bobo olhava na boba, a boba pegou a babá. O bobo acendeu o cigarro e deu pra boba pitar. Pra casar, depois foram no cartório, não sabiam assinar. O bobo pegou a caneta, começou a rabiscar. Não sabia assinar o nome, a boba pegou a chorar. Quis entrar, o bobo dormiu no chão, na cama não quis deitar. A boba pediu um beijo, mas o bobo não quis dar. povo quer caçar. O povo junto com a boba não gosta de passear. O povo anda tossindo, nem não vai mais trabalhar. A boba disse pra ele, nem que tossa não faz mal. Clube do Caipirão. Silêncio! Que fale a defesa. Pois não, meritíssimo juiz. O réu que hoje defendo neste tribunal está sendo julgado pela segunda vez por crimes de morte. Senhores jurados, faço questão que ouçam a história do réu. Depois da história contada, eu pergunto aos nobres jurados. O réu é inocente? O réu fez o que os senhores também fariam? Ou o réu é culpado? Pois bem, ouçamos o réu. Foi outrora um homem de valor, mas o destino, o meu lar sem dó desmoronou. Sempre pensei ter ao lado uma mulher fiel, mas a ingrata em segredo. Certo dia, ao chegar em meu mirtilar, o que avistei foi demais pra um homem não chorar. Minha mulher abraçando outro encontrei, louco de ódio, ali mesmo ela eu. Esse canalha nessa hora fugiu a correr, foi condenado sem poder sequer me defender. Nesses 10 anos que na cela fria eu paguei, sofrendo em prantos, matar esse traidor. Libertado, procurei até que encontrei esse traidor, sem piedade na hora matei. Sei que esta vida para mim nunca mais sorrirá, mas o canalha outro lar jamais destruirá. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Eu vou contar uma história de um canário da terra. Morava no pé da serra, era o maior cantador. Ali naquela palhada, por onde ele morava, a passarada vibrava, ouvindo o tal cantor. Mas tinha um gavião, também admirador, para pegar o canário, certo dia ele falou. Você canta muito bem, sou seu fã de corpo e alma, queria ouvir com calma você cantando de perto. O canário respondeu, vai aqui alguns estalos, e repicou no embalo, cantando de peito aberto. O gavião aplaudiu, até fez um comentário,